أما أنتن أمهات وزوجات جنود الأمريكان فنقول لكن أننا حاربنا على الإدارة الأمريكية مفاداة هذا الأسير لبعض الأسرى في سجن أبي غريب فامتنعت. فنقول لكم إن المسلمين إن كرامة المسلمين والمسلمات في سجن أبي غريب وغيرها دونها الدماء والنفوس، ولن يصلكم منا إلا النعوش لتر النعوش والترابيث تلو والترابيث نبحا على هذه الطيبة. George. Nada ficou, nada ficou no lugar. George. Eu quero entregar, eu quero esfregar suas mentiras. George. Eu vou invadir sua alma. Diretamente de Faluja, como um repórter clandestino, fui de burca. Vi um povo humilhado com as mãos na nuca. Meu coração sofreu convulsão, minha mente cheia de perguntas. O poder transforma um ser humano em um belo de um filha da puta. Iraquianas despejam lágrimas e seguram suas crianças, já ensurdecidas com estampidos de bombas americanas. Soldados de uma nação pecadora invadem terras islâmicas, erram alvos, atingem mesquitas, sujam de sangue a cerâmica. Muitos tentam reconhecer parentes entre restos mortais. Na era Sada morria gente, mas na era Bush morre bem mais. O anticristo está na terra, faz a guerra e diz que é paz. Tenta responsavelmente quitar as frustrações do pai. Quando o Lisa Rice tenta apagar o incêndio com uma mangueira, mas esquece que o fogo é bem maior que o da queda das duas torres inteiras. Os Estados Unidos levam a ONU pra passear de coleira. Fachadas e maquiagens camuflam burocracias de primeira. Inventaram mentiras simplesmente pra dilacerar uma pátria. Colin Powell, cadê as armas de destruição em massa? Pra mim foi factóide esse papo de antraz na carta. Se acham tanto que em 2000 ignoraram o poder das ameaças, mataram famílias na Afeganistão e não achar Osama. O planeta pra eles é um tabuleiro, se sentem jogando dama. Deram descarga no caráter e um banheiro na Casa Branca. Capitalistas covardes, bem-vindo ao jihad, guerra santa. Tony Blair devia ser sua primeira dama, né, George? Não tá satisfeito em governar só a porra do teu país, né, George? Quantos querem te encontrar e te agredir por aí, né, George? Suas mãos estão tão sujas que lavá-las não irarem balas, George. Seus soldados foram expostos mortos na ponte de Faluja, balançando ao vento, simbolizando toda essa sua guerra suja. Enquanto todas as suas explicações foi uma grande mentira, fitas com cabeça rolando continuaram chegando ao Jazeera. George. Nada ficou, nada ficou no lugar. George. Eu quero entregar, eu quero esfregar suas mentiras. George. Eu vou invadir sua alma. George. Eu vou publicar seus segredos. Permaneço venenoso como a lirração, o alho químico. O gasarim das minhas rimas atinge o tio sancínico. Já posso ver a estátua da fingida liberdade explodindo. Ver descombros da Casa Branca e o aplauso dos subnutridos. Tirar o Allahu Akbar da bandeira do Iraque. Eles não querem só o mundo, eles querem a Lua e Marte. Eu vou publicar seus segredos, mesmo que seja tarde. Te atacarei como Michael Moore no Oscar e no Fahrenheit. Mudança de poder fictício, a supremacia do Iraque é pra rir. Podem calar a CNN, New York Times, mas não o Torvi. Matarei o Capitão América, sou um franco atirador mujahedin. Aqui não tem Peter Jackson pra mandar cortar as cenas ruins. O teatro é interpretado com desenvoltura no discurso. Com tanta tecnologia, se meteram dentro de um gasoduto. A cada descarga de pente sobe ao céu os 10 futuros. Respeita as fátuas, senão será um Paul Johnson por minuto. Dizem atacar milícias, mas na realidade mato ativistas. Coloniza o mundo como bárbaros vestidos de santos imperialistas. Todos sabem que Rumsfeld autorizou a tortura de presos. Agressão, estupros e a soldado Lindy pisando em seus dedos. Querem mijar nos prisioneiros, seus restos de Budweiser, e pra imprensa se dizem suaves como a Romy Schneider. O choro do povo supera em litros as águas do rio Eufrates. Pra cada 10 mil que morrem, um sem sorte nasce. Quando o terror da Al-Qaeda escureceu o céu dos Estados Unidos, o senhor da guerra irá procurar sua coragem no achados e perdidos. O hambúrguer será símbolo da carne trêmula dos inocentes, e o chá inglês cheirará sangue bebido por poderosos imprudentes. Iraquianos que ajudam Bush pra mim não passam de frouxos, porque se a invasão fosse aqui no Brasil eu lutaria como um louco. Usaria táticas de Marighella e a inteligência de Chico e Estorbo. Escreveria Brasil com S no corpo de cada invasor morto. George. Nada ficou, nada ficou no lugar. George. Eu quero entregar, eu quero esfregar suas mentiras. George. Eu vou invadir sua alma. George. Eu vou publicar seus segredos. Seus segredos. عقله ومفرط الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي تقدر الأيات ولم تعده. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد أمة الإسلام أبشري فقد بدأت تباشير الفجر وقدت رياح النصر فقد أكرمنا الله في الفلوجة بنصر مؤزر.